Praça da Matriz. Ó, velha praça pequenina e linda, ó, minha amada Praça da Matriz, quanto segredo que me empolga ainda cada cantinho desses teus me diz. Na memória um cortejo que não finda, lembranças de uma época feliz. Garapeira, charanga tão bem-vinda a me inspirar poemas que não fiz. Meus nervosos namoros de frangote, as procissões, o austero sacerdote, de tudo uma saudade mal contida. Os benjamins simétricos, as flores, e a minha praça guarda entre esplendores pedaços coloridos de uma vida. O número final desta série é o poema que se denomina Mal Sem Cura e representa uma sincera homenagem aos meus caros amigos Edemar Machado e Laudelino Silva. Machadinho canta, da autoria de Laudelino, o bolero Seresta do Amor. Quando cintila em céu formoso a lua, como se pedra preciosa fosse, no coração da gente se insinua uma tristeza estranhamente doce. Sempre gostei de, em meio à madrugada, escutar as românticas batidas de um violão na rua enluarada, apontear canções enternecidas. Ouvindo a voz bonita do cantor, não posso reprimir reminiscências. Do fundo da alma emergem, já sem dor, recordações de lacrimais ausências. Abro a janela e vejo alguém acena o trovador de trás de uma vidraça. Lá fora esplende a noite santarena, linda, meu Deus, e a serenata passa. É tentação demais, o mal antigo da boemia em mim se manifesta. Não me contenho, Pinho vai comigo, e eu me incorporo eufórico à seresta.